Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Uma bênção nós podermos estar mais uma vez aqui reunidos para pensarmos, para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, em especial a vinda de Jesus ao nosso planeta. Estamos naquela época que antecede o Natal. Existe uma movimentação entre as pessoas, existem expectativas, desejos, existe uma correria que é típica dessa época, não é? Existem muitas situações tristes que acontecem também, já que as pessoas estão muitas vezes muito ansiosas, agitadas e nervosas. Chega ao ponto de a gente ler nas redes sociais recomendações de que nós sejamos mais fraternos no trato com as pessoas, não é? De que nessa época todo mundo está trabalhando muito. E são lembretes oportunos nós fazermos e nós pensarmos e compartilharmos e divulgarmos essa ideia de que o Natal é para ser uma época boa para todas as pessoas. É para ser um momento de reflexão, de mais fraternidade, de mais amor, de mais compreensão. E alguém diria assim, também com razão, mas não é só no Natal que nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim o ano todo. E outras pessoas também com razão dizem que bom seria se nós vivêssemos esse clima de Natal todos os dias do ano. E sabem que nada impede disso acontecer? Nós podemos fazer dia de Natal todos os dias. É só a gente não perder o significado da nossa existência. É só a gente não esquecer o porquê nós, seres espirituais, estamos atualmente vivendo uma realidade material que é essa de estarmos aqui encarnados. É só a gente lembrar com frequência qual a razão de nós estarmos no mundo. Muitas vezes ao longo da vida a gente se ilude, não é? A gente pensa que a gente veio ao mundo para conquistar comodidade, conforto, segurança. A gente pensa que a gente veio no mundo para vencer, para ser feliz, para ter posses, para conquistar muitas situações favoráveis, para constituir uma família. E de certa forma, quando nós renascemos, nós viemos sim para realizar essas coisas. Mas elas não são o objetivo da vida. Elas são o meio pelo qual nós vamos alcançar objetivos muito maiores. Esses sim, objetivos espirituais. Porque o que importa realmente não é exatamente o que nós estamos fazendo, conquistando ao longo da vida, mas o como, a forma como nós estamos estabelecendo essa conquista. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Nós viemos para formarmos uma família, sim, mas é só para repetir os velhos padrões de comportamento tradicionais das famílias, como os vem sendo feito há muito tempo? Não. Nós viemos para ser membros de uma família e sermos diferentes. Sermos mais capazes de entender, de acolher, de aceitar, de amar aqueles que Deus nos deu para fazer parte do nosso grupo. Nós viemos para lutar e trabalhar e conquistar coisas materiais, sim. Mas não a qualquer preço. Não a qualquer custo. Passando por cima das pessoas, trapaceando, ludibriando, sendo desonestos. Nós viemos para lutar pela sobrevivência também material, mas de uma forma íntegra, honesta, correta. Nós viemos para estudar e alcançar títulos, graduações, especializações também, mas não para tê-los simplesmente, para ostentá-los com vaidade. Mas para que esse conhecimento nos torne seres cada vez o quê? Melhores. E possamos exercer bem os vários papéis que eles vão nos permitir desempenhar. Seja na profissão, seja na nossa vida pessoal. Então perceba que nós viemos para fazer muitas coisas, mas no fundo mesmo, a nossa grande missão ao estarmos encarnados é de fazermos sempre o melhor em favor nosso e do nosso semelhante. E que os nossos relacionamentos sejam sempre positivos para nós e para as outras pessoas. Sejam oportunidades de crescimento. Sejam oportunidades de entendimento, de ampliar nossa compreensão sobre a vida, que cada um desses encontros que nós vamos fazendo ao longo da vida seja uma oportunidade de a gente se autoconhecer, de a gente perceber as nossas falhas, porque não há muito problema a gente errar quando a gente é ignorante. O grande problema é quando nós já sabemos o que é errado e nós, sabendo ainda assim que está errado, nós continuamos fazendo aquilo porque estamos apegados excessivamente aos nossos interesses, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Quando nós erramos na ignorância, nós temos oportunidade de refazer as escolhas, de acertar, de tentar fazer melhor. Por isso que o erro, para aquele que não sabia, nunca deve ser motivo de vergonha. Deve ser motivo de pensar, é uma grande experiência que a vida me deu. Hoje eu sei que no passado eu estava errado, mas agora eu tento fazer o certo. Tem pessoas que se deprimem quando lembram das suas falhas passadas, ficam tristes, mas nós temos que entender que há uma época da vida que nós não entendemos bem as coisas. E numa outra nós passamos a compreender melhor. E isso é extremamente positivo. Se a gente se ver em algum momento da nossa vida nessa situação de ser capaz de se arrepender porque já errou, significa que nós evoluímos. Não muito, mas um pouquinho. Nós já conseguimos algum desenvolvimento. Porque há espíritos que encarnados, eles permanecem uma vida inteira sem se darem conta que estão errados. Então a gente ser capaz de perceber que no passado já erramos e que hoje já não queremos mais errar, já é um ganho muito grande evolutivamente. Já somos espíritos que aprendemos alguma coisa, estamos de fato evoluindo. Se nós não somos capazes de fazer a autocrítica e perceber que temos algo a melhorar em nós, nós estamos estagnados espiritualmente. Porque afinal de contas, são raros os seres que poderão dizer assim: eu não preciso melhorar mais nada em mim, eu não preciso mudar mais nada em mim. Talvez o único que nós conheçamos na história de toda a humanidade que poderia dizer: eu não tenho mais o que mudar em mim, era Jesus. Porque todos os outros seres que aqui habitaram neste mundo eram e são espíritos em evolução. Não atingiram a perfeição possível ao gênero humano ainda. Então eles tinham algo a aprender. Nós também estamos nessa categoria de espíritos que temos algo a aprender. Todos nós estamos aqui encarnados para evoluir. E se nós lembrarmos todos os dias que nós temos que estar no mundo, a cada dia renascendo, a cada dia começando, a cada dia se inspirando de novo com grandes ideias, com grandes sentimentos, a cada dia buscando a inspiração do mais alto, nós estaremos em processo de evolução permanente. Nós vamos estar ali trabalhando pelo nosso crescimento espiritual de fato. E é assim que a gente consegue perceber a vida de uma forma mais amorosa, mais fraterna, e consequentemente estaremos vivendo todos os dias como se fossem dias de Natal. Nós podemos tornar a nossa vida permanentemente aquele momento de lembranças alegres, lembrando de que há uma intensa e forte movimentação no mundo espiritual para ajudar a humanidade. Quando nós fizermos a nossa prece ao amanhecer de cada dia, nós lembrarmos que nós não somos órfãos neste mundo. Nós somos seres que somos acompanhados, cada um de nós, por um espírito protetor. Cada um de nós temos alguém mais evoluído do que nós, mais inteligente do que nós, mais harmonizados com as leis divinas, que estão nos acompanhando. Eles até nos dão uma certa autonomia no mundo, porque espírito protetor ele não fica acompanhando a gente no dia a dia, tá? Você vai no banco pagar conta, ele não fica na fila ali do lado, tá? Ou você vai lá no mercado impaciente, na correria, ele também não fica, porque ele tem outras coisas importantes para fazer. Mas ele é alguém que está sempre ligado mentalmente a você. E ele sempre está a par das coisas importantes que acontecem na sua vida. Por exemplo, se naquela fila de supermercado você tiver uma irritação a ponto de brigar com a pessoa, está tendo problemas ali, que a máquina não está funcionando, aquela vibração te liga mentalmente a ele e ele vai saber: opa, o meu tutelado não está muito bem. Ele está emitindo uma vibração ruinzinha ali. Deixa eu ver o que, que ele está se perturbando. Mas esse é, então, como eles se ligam a nós pelo pensamento. E quando nós endereçamos a eles diariamente a nossa prece, pedindo ajuda, o apoio para que a gente cumpra a nossa missão aqui terrena, eles nos ajudam muito, porque eles nos inspiram. Todos esses ideais maravilhosos que nós aprendemos na Casa Espírita, eles nos inspiram todos esses grandes ensinamentos. Quem aqui que feito uma prece sincera nunca recebeu um alívio? Nós sempre recebemos. Observem isso. Há momentos que nós estamos tão angustiados e nós lembramos que a prece é o único alívio para aquele momento, que às vezes a gente não tem nenhum encarnado que a gente possa compartilhar. E a gente faz a prece, a gente sente o alívio. Quem está habituado a fazer isso sabe do que eu estou falando. Sabe que vem uma força diferente. E às vezes no transcorrer ali do dia a gente vai sentindo que a nossa disposição, que inicialmente era muito perturbada, era muito conturbada, vai se amenizando e a gente termina o dia bem. Você vê, é um recurso simples, fazer uma prece, pedir ajuda, pedir que nos mostrem uma forma de sentir aquele momento diferente daquele que nós estávamos sentindo até aquele momento. Então nós podemos tornar a nossa vida espiritualizada, cheia de emoções benéficas, o tempo todo, dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa postura, a cada momento diante da vida. Sem esquecer para o que nós estamos aqui neste mundo atualmente. Somos espíritos que estamos em evolução. Todas as nossas realizações, os nossos compromissos, todos os nossos deveres, eles têm que ter como alvo principal essa questão da evolução. Não adianta a gente conquistar o mundo e se perder nesse processo. Perder a nossa sensibilidade, o nosso amor ao próximo, o nosso respeito, perder a nossa empatia com os outros seres vivos. Todos se recordam desse fato triste e lamentável que aconteceu de um animal que foi espancado e acabou morrendo. E as pessoas ficaram muito indignadas com tudo aquilo. Aquele nosso irmão infeliz que fez aquilo, ele agiu porque ele perdeu o contato com a parte importante da vida. Ele se tornou menos sensível aos outros seres. Se deixou levar, talvez, por outros sentimentos de ordem inferior, por outras razões inferiores do ser humano. E nós, quando apreciamos um caso como esse, às vezes nós revelamos uma crueldade. Porque nós temos que nos compadecer de todos os seres, do que sofre ou que causa sofrimento. Porque assim nós estaremos, de fato, evoluindo, melhorando a nós mesmos. Então nós podemos, quando nos tornamos muito insensíveis, sermos capazes de ações duras, ações que causam dor e sofrimento aos outros, podemos também. Quantos de nós, no momento de agressividade, no momento de extrema secura de coração, nós não somos para com pessoas às vezes sensíveis, frágeis, tão duros, e magoamos profundamente, e provocamos às vezes não dor física, mas uma dor profunda emocional, porque nós esquecemos isso, que nós estamos no mundo para uma grande realização de amor, de fraternidade, porque nós nos distanciamos desses ideais maiores da vida. Então, para que nós possamos viver esse clima de maior fraternidade, que nessa época nós lembramos mais, nós precisamos resgatar e retomar essas ideias diariamente. Diariamente pensar que nós somos seres que estamos aqui para evoluir, que nós temos que buscar a nossa ligação com Deus todos os dias através da oração, que nós temos que cultivar essas ideias sublimes que nós somos alvo, que nós recebemos diariamente pela instrução, pela leitura, pelas preleções na Casa Espírita, pelas mensagens que nós lemos e ouvimos. Nós temos que nos deixar tomar por essas ideias e bloquear tantas informações tristes, tantas informações infelizes que nos são endereçadas e que nos bombardeiam o tempo todo. Nós temos que cortar um pouco a comunicação com as fontes que apenas inspiram pensamentos destrutivos, pensamentos excessivamente críticos contra a conduta alheia, e sermos mais seletivos naquilo que nos oferecem. Nós não percebemos, mas essa comunicação massiva que nós somos alvo hoje, permanentemente, catástrofes de corrupção, de criminalidade, de violência, de insensibilidade, de corrupção, essas informações constantemente colocadas sem discernimento, sem critério, sem uma condição adequada de nós nos apropriarmos delas, elas geram em nós uma grande inconformação, insatisfação, predispõem em nós sentimentos inferiores que são nossos, mas que emergem quando nós somos bombardeados por tudo isso. Então nós queremos ter mais paz ao longo dos dias de um ano, nós temos que cultivar isso. Um bom exemplo é nós sermos mais seletivos naquilo que nos endereça. As pessoas, elas vivem hoje muito conectadas devido à grande facilidade que os celulares, os smartphones propiciam. Chega a nós o tempo todo informação. Você acaba de fazer a sua prece para ir dormir, aí você ouve lá o chamadinho, você vai lá ver, vem uma notícia catastrófica sendo comunicada. Cadê aquele momento de concentração, de preparo que você tem que ter para dormir? Se você já está sendo bombardeado por aquilo, aquilo já vai te conturbar, já vai te ligar a pensamentos infelizes, a uma vibração infeliz. Você está na sua rotina, no seu trabalho, mas está conectado em outros lugares porque o tempo todo está acessando aquilo que te bombardeia com uma série de informações. E o pior ainda, a gente faz e tira conclusões erradas, equivocadas, porque permitimos que essa informação massiva chegue até nós o tempo todo, sem discernimento, sem critério. Isso quer dizer que nós vamos viver alienados? Não. Quer dizer que nós não vamos ter contato com nada que se passa na sociedade? Não. Mas devemos escolher o momento adequado para isso. Devemos escolher as fontes fidedignas, aquelas que vão trazer a informação de uma forma correta, adequada, sem palpites, sem opiniões. Nós temos que ter um cuidado muito grande com os posicionamentos que às vezes a gente assume, se comunicando com outras pessoas, reforçando comportamentos infelizes, indicando as pessoas como resposta a uma violência, a própria violência, desejando uma justiça que não vá corrigir, aquela que vai punir e castigar. Então nós temos que ter critérios para nos apropriar dessas informações que nos chegam. Por quê? Nós mesmos vamos ter dificuldade de nos sintonizarmos com essas grandes ideias elevadas se a nossa mente for ocupada permanentemente por informações tristes, deprimentes, que mexem com as nossas emoções, que nos conturbam, que nos fazem nos sentirmos infelizes, inseguros, insatisfeitos e desprotegidos. Nós somos, de uma certa forma, seres que nos alimentamos de ideias. Nós alimentamos o corpo de alimento material, proteínas, carboidratos, lipídios, tudo necessário, vitaminas, minerais, tudo necessário para a nutrição do nosso corpo físico. Mas e o nosso corpo espiritual, ele se nutre do quê? Fluido cósmico universal, que nos vitaliza, que nos faz sentir aptos, fortes. Mas e o espírito, a mente, aquilo que é imaterial, se alimenta do quê? De pensamentos. O alimento aqui é no sentido figurado, viu? Nós vamos crescendo e nos transformando pela natureza dos pensamentos que nós vamos acumulando, pela natureza dos pensamentos que nós cultivamos. Nós somos essencialmente o que nós pensamos. Por isso que eu disse antes, é possível nós vivermos esse clima de Natal o ano inteiro? É possível. Como? Pelas partes exteriores da festividade, não, mas pela essência. É permitir que Jesus nasça em nossos corações todos os dias. Todos os dias ter um contato com os ensinamentos do Mestre. Todos os dias refletir o que Jesus quis dizer quando ele disse: bem-aventurados os aflitos. Meditar sobre isso alguns minutos durante a nossa prece inicial do dia. Ou uma outra passagem belíssima, quando ele falou das aves, dos céus, dos lírios do campo, que todos esses seres eram sustentados por Deus. O que ele quis dizer para nós sobre isso? Ou meditarmos o que ele quis dizer a Nicodemos, quando ele perguntou o que era necessário para entrar no reino dos céus, e Jesus disse que se nasça novamente. O que Jesus quis dizer? Nós, felizmente, na doutrina espírita, temos todas essas passagens do Evangelho muito bem explicadas. E temos na nossa ampla literatura inúmeras mensagens, dissertações, inúmeras comunicações dos Espíritos, exaltando inúmeros aspectos desses ensinamentos. São os livros de mensagens valiosos que nós temos, como de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros Espíritos. Ter um livro desse à mão para uma leitura diária e uma meditação diária é uma forma de sintonia. É uma coisa que parece tão simples, e muitos devem fazer isso, mas é algo que nós não imaginamos o poder que isso tem sobre a nossa mente, de nos alimentar de ideias positivas. E junto dessas ideias positivas tem que haver um desejo de nossa parte, uma vontade, porque toda conquista ela surge a partir do desejo. Não há realização humana que não surja na vida e não se concretize no mundo material que o homem não queira antes dela se concretizar. Nós temos que desejar as coisas. E o nosso desejo é uma força poderosa quando se alia ao desejo de Deus. Porque nós atraímos de fato para a nossa vida tudo de bom que há reservado para nós e que seja necessário e pertinente à nossa vida. O supérfluo, a ilusão, aquilo que pode nos perder, não irá chegar para nós, a não ser que a gente busque por uma conduta desequilibrada. Mas quando a gente deseja a nossa evolução, o nosso crescimento interior, e nós formulamos esse desejo, nós conquistamos o que nós queremos. Talvez existam pessoas no nosso convívio difíceis de nós nos relacionarmos. Pessoas que são aquilo que nós chamamos de pedra de tropeço em nosso caminho. Eu não posso encontrar com aquela pessoa que surge uma dificuldade. Você já pediu a Deus para afastar aquela pessoa do seu caminho? E Deus não afasta. Mas peça a Ele para você ter entendimento e compreensão do que você tem a aprender com aquela pessoa. Peça a Deus para Ele te ensinar como amar e perdoar aquela pessoa. E tenha disposição sincera de acolher aquilo. Você vai perceber que a sua disposição em relação àquela pessoa muda. Mas tem que ter um desejo sincero. Você tem que reconhecer de verdade que aquela pessoa é seu irmão. Que aquela pessoa, ela é alvo do amor de Deus como você. Que Deus faz o melhor para ela como faz para você. Então você tem que ter uma boa vontade para com aquela pessoa. E você vai sentir que algo muda na sua disposição em relação a ela. Porque normalmente, quando nós temos conflitos, nós temos uma tendência a vilanizar aquelas pessoas que são o alvo do nosso conflito. Aquela pessoa é o grande vilão, ela é o problema, ela causa dificuldade, ela é o espírito perturbado da relação, ela é a pessoa difícil. Nós dificilmente a vemos como alguém sofredora, como alguém também necessitada de perdão e amor. Quando a gente muda a forma de encarar um adversário, um ser antagônico a nós, e nós nutrimos boa vontade, queremos um caminho de solução com aquele ser, vai custar um pouco de nós, vai custar sacrifício, paciência, mas se nós tivermos boa vontade, nós encontraremos um caminho de reconciliação com aquela pessoa. porque nós passamos a vê-la como um irmão, como uma irmã, como alguém necessitado, como um enfermo da alma, como um espírito que precisa de ajuda. Por que que nós só conseguimos nos compadecer de alguém que está caído e ensanguentado? E nós não conseguimos nos compadecer em alguém que fisicamente bem, mas está espiritualmente estraçalhado? Por que que a gente tem essa dificuldade de estender o nosso conceito de compaixão para as pessoas que estão doentes da alma? Porque é isso que todos eles são. Os nossos inimigos, os nossos adversários, as pessoas que nos querem mal, as pessoas que nos fazem mal, eles são doentes da alma. E não vai adiantar a gente ter antagonismo, raiva, ressentimento contra elas. Nós só vamos agravar essa profunda enfermidade que eles vivenciam. Mas se nós tivermos compaixão, se nós tivermos boa vontade, nós conseguiremos transformar aquele enfermo em alguém curado, pelo menos em nossas vidas. Nós esquecemos que uma das grandes lições que Jesus veio nos trazer era de ensinar a nos amarmos uns aos outros. Infelizmente, muitos cristãos entendem até hoje que Jesus, quando falou do irmão, estava falando do membro de uma congregação, de um grupinho ali. E não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou que o irmão é qualquer um que está ao seu lado necessitado. Quando perguntaram para ele, quem é meu próximo? O que que ele fez? Ele trouxe a parábola do samaritano. Um homem desconhecido caminhando por uma estrada, vê alguém caído, qual que é o dever dele? Socorrer, ajudar. Não pensar muitas vezes no que fazer. Não importar se ele, samaritano, tinha divergências religiosas com aquele que estava caído ali, porque era isso que se passava naquele tempo. Era simplesmente fazer por aquele que está caído. Nos nossos dias, os caídos não estão só nas ruas. Os caídos estão em pé ao nosso lado. São as pessoas que nós estamos convivendo e que precisa de samaritanos amparando-as, ajudando-as, dando força a elas na sua caminhada. Só que se eu vê-lo como um adversário, um inimigo, como eu posso ajudar? Não tem como. Então nós queremos uma vivência mais profunda do Evangelho de Jesus, nós temos que mudar a forma de ver as pessoas que nós estamos convivendo. Temos que mudar a forma de encarar o outro. E aí nós começamos a sentir que o Natal é um clima que nós podemos viver o ano todo. O clima do amor, da fraternidade, porque o sentimento do Natal é esse. Qualquer outra coisa que a gente sinta, alegria pelas comidas, pelos presentes, pelas festas, isso tem até o seu valor, faz parte aqui da nossa condição evolutiva atual, mas esse não deve ser o verdadeiro espírito do Natal. O verdadeiro espírito do Natal deve ser essa fraternidade, essa comoção que nos dá de pensar que alguém que vivia nas regiões celestes, onde tudo era perfeito, se dispôs a vir habitar com criaturas infelizes e ignorantes, perversas, brutas, para transmitir a ela grandes ensinamentos de amor. Quando Jesus encarnou, porque neste mundo ele encarnou uma única vez, de acordo com os estudos que nós temos da doutrina espírita. Tem pessoas que falam que ele viveu em outros lugares, foi outros na história religiosa da humanidade, mas no nosso entendimento Jesus encarnou uma única vez aqui. E ele veio acompanhado de legiões desses espíritos sábios, generosos, dessas esferas superiores da qual ele procedia. E esses espíritos vieram nessas grandes legiões acompanhando para dar todo o suporte para o nascimento daquele ser tão especial, de um espírito puro que veio ensinar o grande ensinamento que nos falta até hoje, a lei de amor. E eles, felizes por aquele acontecimento que já era esperado há muito tempo, que já era profetizado, eles felizes, quando se apresentaram aos pastores naquela noite inesquecível, puderam então os pastores perceber essa alegria dessas legiões celestes. O que que aqueles pastores conseguiram apreender daquele cântico que expressava a alegria dessas legiões celestes? Foi aquilo que ficou registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eles estavam, ao transmitir essa mensagem para os pastores, anunciando o que Jesus vinha ensinar para aquelas pessoas. Já era o primeiro alerta que ali não estava nascendo o Messias guerreiro, não estava nascendo um líder militar, não estava nascendo um rei no sentido comum da palavra, não estava nascendo mais um homem poderoso no mundo, mas estava nascendo o homem dotado do poder do amor, do poder de transformar vidas. E que ele vinha nos ensinar que a nossa vida deve ser consagrada primeiramente a Deus. O glória a Deus nas alturas representava que Jesus vinha nos ensinar que acima de tudo está Deus em nossas realizações. A cada coisa que nós fizermos, temos que nos voltar a Deus, pensando o quanto aquilo que nós fazemos faz parte da vontade divina ou não. O quanto as nossas ações interferem na criação divina. A paz que eles diziam nesse cântico inesquecível é de que Jesus vinha implantar uma nova forma de dominação. Não a sobreposição do forte sobre o fraco, não a dominação do inteligente sobre o ignorante, mas o reino da paz. E ela deve nos falar, nós devemos pensar o quanto nós somos agentes da paz onde nós vivemos. O quanto as nossas palavras, os nossos atos cultivam a paz ou a discórdia? Cultivam a união, a fraternidade ou a separação das pessoas? Às vezes a gente fala coisas que, ao invés de trazer paz entre as pessoas, cria separações, cria afastamentos. E o boa vontade, o que que eles queriam nos dizer? Que nós temos que ter boa vontade com todas as pessoas sempre. E foi o que Jesus demonstrou o tempo todo. Jesus nos demonstrou o quanto nós temos que ter de boa vontade até com as pessoas mal intencionadas. Várias passagens do Evangelho, os fariseus se aproximavam de Jesus não com a intenção de aprender. Muitos deles, sim, queriam conhecer de fato se Jesus era o Messias tão esperado. Um deles, nós sabemos, Nicodemos, era um homem sério, muito preocupado realmente com aquele pregador que vinha de um lugar tão pobre, que era Nazaré, e que tinha causado já tanta comoção entre as pessoas. Mas a maioria dos fariseus eram homens que tentavam envolver Jesus em alguma trama, em alguma confusão, para jogar a opinião das pessoas contra Jesus. Mas Jesus demonstra boa vontade com eles e traz grandes ensinamentos quando ele conversa com os fariseus. Ele nos mostrando que nós temos que ter boa vontade permanentemente com as pessoas. Até as pessoas que são declaradamente mal intencionadas contra nós, nós temos que ter boa vontade com elas. É óbvio que devemos nos proteger, nos resguardar, mas nunca fechar as portas para ninguém. Nunca impedir, se a vida nos apresentar a oportunidade de sermos fraternos e amigos, nunca impedir de realizar isso, nunca deixar de fazer isso. Porque ali nós estaremos realmente demonstrando essa boa vontade que as legiões celestes que acompanharam Jesus vinham dizer que devíamos ter. Nós temos que pensar que todos nós somos espíritos que necessitamos de boa vontade o tempo todo. quantas pessoas nos suportam nas nossas intemperanças, nas nossas imperfeições, nos nossos erros diários. Nós somos devedores de muitos. E às vezes a gente não está errando muito, mas a gente causa às vezes preocupações no mundo espiritual. Porque pela natureza dos pensamentos que nós cultivamos, os espíritos sabem que às vezes a gente está se endereçando para caminhos que possam ser perigosos para a nossa felicidade, possam nos afastar delas. Então nós damos trabalho o tempo todo para alguém em algum momento, sempre, enquanto somos espíritos ainda necessitados de luz. Por isso que nós temos que ter compaixão para com as pessoas que erram. Diminuir a severidade dos nossos julgamentos, diminuir as condenações que nós fazemos diariamente e pedir mais compaixão, mais misericórdia em nossos corações para que a gente possa entender mais esse mundo que nós vivemos. O mundo já tem muitas pessoas severas, muitas pessoas exigentes, muitas pessoas que ferem ao agir. O mundo precisa de pessoas que suavizem a dor daqueles que estão carregando fardos pesadíssimos. E nós podemos ser essas pessoas. Basta que tenhamos boa vontade, basta que queiramos, basta que diminuamos as nossas exigências sobre a conduta alheia, basta que a gente seja menos exigente, sendo mais fraternos. E assim a gente vai perceber que a nossa atmosfera espiritual começa a mudar. Começamos a nos transformar, começamos a nos sintonizar com aquilo que eu já disse no começo, de buscar inspirações mais elevadas, e aí nós vamos sentindo a vida fluir de uma forma mais tranquila, mais pacífica. Jesus pode nascer em nosso mundo interior todos os dias. Para isso nós temos que oferecer a Ele um lugarzinho. O nascimento de Jesus tem um simbolismo muito profundo. Não havia, segundo a narrativa evangélica, não havia um lugar para aquela mulher grávida se hospedar com seu marido. Mulher prestes a dar à luz, porque todas as hospedarias estavam fechadas. Só havia ali a gruta, o curral, onde os animais eram abrigados para que eles pudessem passar a noite. Será que o nosso coração pode ser esse estábulo, esse curral, essa manjedoura? Será que o nosso coração pode ser esse lugar onde Jesus poderá nascer todos os dias? Depende de nós. Depende de permitirmos que a nossa imperfeição abra espaço para que o Mestre venha habitar em nós. E como Jesus habita em nós? É vivermos e meditarmos os seus ensinamentos. Essa é a nossa mensagem para essa tarde, para essas reflexões, pedindo a Jesus que nos inspire muito a todos nós a conseguirmos levar essas ideias adiante em nosso dia a dia, pedindo ao Mestre que nos fortaleça em nossa evolução e confiantes de que a assistência espiritual é muito grande em nosso favor. O amparo é muito grande e a forma de nós nos conectarmos mais com eles é através da oração. Todos nós somos espíritos com grandes possibilidades de sucesso, de realização espiritual. Todos nós somos espíritos que podemos terminar essa existência como espíritos vitoriosos, praticando o bem, vivendo a caridade, sendo mais fraternos. Então nós temos que, com essas ideias, todos os dias cultivar esse clima de amor, de paz que nós recebemos aqui. E assim nós vamos conseguir concluir a nossa jornada aqui como espíritos vitoriosos. Então tenham todos uma excelente semana que se inicia, que as suas festividades nesse final de ano sejam mais fraternas, mais amorosas, esquecendo todas aquelas picuinhas que a gente cultiva ao longo da vida com as pessoas, os ressentimentos, os dissabores, as mágoas, esquecendo e colocando tudo aquilo na conta do passado, tentando nós nos aproximarmos das pessoas. Vai ser inútil nós termos um banquete, mas o nosso coração seco, porque nós queremos excluir pessoas, queremos nos distanciar de pessoas. Natal é uma excelente época para nós nos reaproximarmos, nos reconciliarmos com as pessoas, de nós darmos algum passo em direção daquele que se afastou da nossa vida e perdoá-lo. Talvez tenham casos mais difíceis, porque há mágoas muito profundas, mas comece mentalmente desejando, comece mentalmente amando essa pessoa novamente, perdoando-a, colocando todos aqueles erros que eles fizeram por conta de momentos ali que já passaram, ou por conta das imperfeições daquela época. Comecem esse movimento, comecem essa disposição de termos mais paz em nossos corações. Às vezes nós podemos ainda reverter quadros difíceis de distanciamento, de diminuir dores profundas que podem estar sendo estabelecidas agora, um simples gesto de generosidade da nossa parte. Então vamos pensar que, como o maior presente a ofertar para Jesus, já que é o aniversário dele, é a nossa boa vontade para com as pessoas. Então que Jesus nos ilumine a todos, nos dê um excelente final de ano e o próximo ano que ele seja muito iluminado para todos nós. Muito obrigado a todos.